Salve. É a da ouro, parça. Terceiro disco. Terceiro milênio? Qual que é o nome mesmo? Três. Esse se chama... Três minutos. 3 milhões de reais? Seu terceiro disco já. Três.